DJ Big Show, a nova tendência em produções no Pará. É DJ Big Show, o top DJ na nova geração. Oi! Te amar, baby, eu adoro a tua

menti. Não fui boa mulher e feri teu coração. Como eu fui capaz? Baby, faz tempo que eu digo não. Acabou a paixão. Oi! Não dava um sinal. Pois saibas que não foi intenção me apaixonar por outra alguém. Peço perdão por tudo que eu causei. Eu te amei, como amei, mas hoje estou amando um outro alguém. Eu te amei. Te desejo que tu sejas muito feliz e que possa viver outro amor. Continuar eu sei que não dá. Viver assim só vai piorar e terminar é a solução. Baby, faz tempo que eu digo não. Acabou a paixão. Tu notavas um sinal. Eu te amei. Eu te amei. Bruna Melo e DJ Big Show Produções. Oi! DJ Big Show, a nova tendência em produções no Pará. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós dois, não vou desistir. Você é meu, você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. É DJ Big Show. Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece. quem diz que me... Rebeca, Rebeca, Lindsay. É DJ Big Show, o top DJ da nova geração. Oi! DJ Big Show. Preciso te encontrar pra te falar. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Acenda a luz, me enxerga, eu não aguento mais. Só perder você. Olha bem pra mim, amor. Oh, oh. Olha bem pra mim, amor. Oh, oh. Não deixa eu ficar como estou. Oh, oh. Sofrendo com a minha dor pelo teu amor. Oh, oh, oh, oh. Com a minha dor. Oh, oh, oh, oh. Só novo pra viver com você, história de amor. Big Show. Loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração.

Big Show, a nova tendência em produções no Pará. Oi! Oi!